O vereador mais votado nas últimas eleições de Medina, no Vale do Jequitinhonha, foi condenado a 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A decisão ocorreu em ação penal movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, na qual o vereador e outras 8 pessoas foram denunciadas pelo tráfico de drogas em Medina e em municípios vizinhos, em 2011. Ainda cabe recurso da decisão e, embora o Ministério Público tenha pedido a prisão preventiva do vereador e dos outros condenados, a Justiça concedeu a eles o direito de recorrer em liberdade. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.